Bom dia. Quero enviar este pacote para Curitiba. Você quer remessa simples ou registrada? Simples está bem. Tenho mandado muitos pacotes via Simples e eles sempre são entregues em tempo. Por favor, preencha este formulário com o seu endereço e o do destinatário. Você sabe quantos dias demora para o pacote ser entregue? De 3 a 5 dias. Ah, quase havia me esquecido. Preciso também de selos e uma ordem de pagamento. Isso você compra no guichê ao lado. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Você também.